seu coração está perdido, dividido entre dois amores. O meu coração está partido, nem eu mesmo sei das minhas dores. Eu já não suporto esse jogo, já não quero bola dividida. Decida de uma vez, é prova de fogo. Quem é o melhor da sua vida? Você decide. Ou eu ou ele. De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide. O jogo é seu. Eu só não quero dividir você. Ele ou eu? Eu já não suporto esse jogo. Já não quero bola dividida. Decida de uma vez, é prova de fogo. Da sua vida, você decide. Ou eu ou ele. De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide. O jogo é seu. Eu só não quero dividir você. Ou ele ou eu. Você decide. Ou eu ou ele. De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide. O jogo é seu. Eu só não quero dividir você. Ou ele ou eu só não quero dividir você. Oh.